Fuga pelo telhado, tem mega blitz. Querem um colar de água marinha do BO da Tiffany. Desativar a central telefônica clandestina. Todos os ratos tão aqui mesmo sem o flautista. Dona Maria, guarda o filho e fecha a porta. Êxito na operação, criança alvejada nas costas. Tão de escudo, capacete, colete, pedindo pra deitar no mausoléu da PM. É repressão pra quem não tá no sofá contente, vendo na TV o que não pode ter e abrindo os dentes. O Brasil só me quer na mansão, no apartamento, com a lata de tinta cheia de cimento. Chega de ser escravo no palácio do engenheiro, da tortura psicológica entre os dois extremos. Velustre, Torelli, móveis da Europa, sem luz, com a privada entupida, cheia de bosta. Madame de olho azul, cliente da Daslu, lançando bolsa que vale minha goma na sul. Cansei de 10% com dinheiro, monopólio. Também quero entrar pra festa, tem meu poço de petróleo. Tenho credencial de pente cheio na agulha, aval da justiça pra destroçar sua nuca. Que juiz não tem moral pra condenar o Eduardo. Pro político matando o povo, magistrado fica de quatro. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Onde uma pá foi dormir num parente distante, meu filho não morrer com foguete antitanque. Tiro no transformador, a luz acabou, o céu fica estilo golfo da fuga morador. Quem fica, quantos furos aparecendo na parede, embaixo da cama reza o terço enquanto o osso treme. Guerra no tráfico, virei perito no assunto. A Taurus multiplica o lucro, inseto divide defunto. Não julga não, fusão, com meu grau de instrução. Não sou apto nem a jogar lixo no caminhão. Se eu não fosse suicida, meio talibã, o Brasil tirava o direito de eu sonhar com amanhã. Amanhã vou fazer blitz falsa, ver se o motorista do Roberto Marinho abraça. Eu sou a previdência que aposenta meu velho, que com 50 de trampo não tem uma caixa de remédio. 25% é a chance de eu ser assassinado, dado que ao fronte de batalha é comparado. De noite a farda pisca, não passa nem vento. Aí o Sherlock Holmes não pede meu documento, afirma que é informática, eu nem sei que é monitor. Governador sai com traveco, a verba do computador é R15 do Dundum. Pro boy é familiar, foi comprada com dinheiro que ele usa pra cheirar. Tem mina terrestre em cada pó palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. 3-5-2 no coco, é esquema do jogo. Na preleção, o plano das barras de ouro. Faço jus à falta de música e arte cênica, mobilizando a polícia. Mostrar serviço pra imprensa, dê emprego pra 500 mil. Segurança, terno preto, HT, moderna visão. Panorâmica, tô fugindo da nave mãe. Comunitária, sorri na tela e na real. Deforma sua cara, abraça dono de mercado. Beija o comerciante pra ganhar café, coxinha, refrigerante. E o poder paralelo diz a hora de pra rua, fecha a escola, capota blazer, metralha, prefeitura. No comércio informal, variedade de produto, dente de ouro de defunto, imagem de santo de túmulo. Todo pivete sabe como é lá dentro. Cresce com a certeza de um dia ser detento. Final certo, igual na máquina de flipper da esquina. Até te dá vida, mas no fim te liquida. Outro despedido, porque chegou atrasado. Tinha greve por mais um motorista assassinado. Nosso médico no açougue aprendeu sua medicina. Se quebra o pé, volta o com bisturi na barriga. No chão mais distante do aparelho do estado, o repórter vem com a câmera escondida e acaba carbonizado. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão. Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão.